Clube tem tudo. Super Rádio Clube. Momento lotérico com Zuca Show. Boa noite, amigos e ouvintes da Clube. Está no ar o Momento Lotérico, o seu informativo sobre loterias oficiais com responsabilidade. Nós vamos conferir os milhares que foram sorteados do primeiro ao quinto às 18h30 de hoje pela Loteria Popular, e em seguida vamos conferir os milhares que foram sorteados também na noite de hoje pela Loteria Federal. Sorteios do dia 18 de agosto de 2018. Na Loteria Popular, das 18h30, o primeiro prêmio foi 6655, meia dúzia, 55. O segundo, 7201, 7201. O terceiro, 5129, 5129. O quarto, 7374, 7374. E o quinto, 1427, 1427. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 18h30 de hoje pela Loteria Popular. Agora vamos conferir o sorteio da Loteria Federal. O primeiro prêmio foi 8113 81 13. O segundo, 08 1 3 08 13. O terceiro, 1 1 8 4 11 84. O quarto, 5 2 4 3 52 43. E o quinto, 6 2 5 6 6 12 2 5 6 12. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto pela Loteria Federal na noite de hoje. Momento Lotérico, seu informativo sobre loterias oficiais, estará de volta segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite. Você ouviu na Rádio Clube. Momento Lotérico. Momento Lotérico. Com Zuca Show. Clube 86. A sua rádio. A sua rádio. A sua melhor amiga. Clube. Clube. Pedaço do meu peito bem colado ao teu, alguma chave, algum segredo que me prende ao